Resina, urze, vento. Resina, urze, vento. Resina, urze, vento. A infância nas narinas, o suor dos gados no tapete de estrume das quelhas, a distância. Constante, dependurada do lamento dos sinos. Nuvem inconstante, dependurada do lamento dos sinos. Ausência, casco e pedras na marcha ensunada dos bois longínquos. Casco e pedras na marcha ensunada dos bois longínquos. Colinas brandas na pura luz saturada de moita. Abandono de um momento, a paisagem dentro dos olhos vagabundos, a paisagem esbatida no sépia dos retratos de antigamente, a paisagem esbatida no sépia dos retratos de antigamente. Paisagem dentro dos olhos vagabundos.